Salvador, Papa Romeu, 19 Bravo, controla da rotatória, reativa o alto. Copiado. O Índio 19 Alfa prossegue na proa da rotatória e após intercepta a final da 17, me chamando 3 milhas fora. Sente, mantendo a proa da rotatória, depois interceptando o final da 17, reportará na final de 3 milhas da 17, 19 Alfa. Seria 045, ajuste na 013. Tango Oscar, senhora. Copiou o controle, foco próximo Tango Oscar. Ativa autorizada a sessão até o 045. 399, ali mantém 10. Taxa Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-8, decimal 6, dúzia. O ajuste no 0, no 3, bom voo. Yeah. 1-9-2-5, após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa Juliette, posição 05. Embraer da Passaredo, ingressa Juliette, o gol no 077 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da passaria da retaguarda, já iniciando o táxi. Autorizado para o estacionamento, reporta táxi. Gol no 399, vento no 50 graus, 7 nós, livre decolagem, pista 1-0. Agora sim, o trip na final foi LF, já baixado travado. Copiado, trip, eu guardo de pista livre. 8. Índia November Alpha. Efetuando 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Copiado Passaredo, mantém o ponto de espera. No 399, decolou os 43, controle 1935, bom voo. 1935, bom trabalho. Trip 5488, livre pouso no 0, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado pouso, trip 5488, sim. Nível de voo 360. 360, gol no 399. Bravo, prossiga. Torre, o Índia November Alpha está restabilizado na final da 17. Copiado. Sem livre pouso, pista 17, vento 150 graus, 7 nós. Índia November Alpha. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. 2231 na linha, mantém 10. Táxi via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, um ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Partiu, parte principal Índia Alfa, ponto de espera da 10, 286, um bom trabalho, boa tarde. Trix 5488, boa tarde, táxi em frente, Alfa Quilo, pátio 3, atentou o sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3. Meia dúzia nós, livre decolagem 10. Fox Tango Oscar. Meu Salvador, boa tarde. Voo 4206, sem identificação, desce ao 060, direto e TAP. Boa, 1395, acende a identificação, desce ao nível 070, chegada a Mari. Tan 3217, chama agora o centro 251, secundária 3325. O 3325, a secundária, qual a primária, por gentileza? Salvador, o Tan 3217, por favor, qual a frequência primária? Chama o centro Recife 251, secundário 3325, o TAN 3217. Muito obrigado, 251-3325. De Salvador, Passaredo 2231, boa tarde. Confirme o 2231? 2231. Contato radar na decolagem, sobe o 340, saída Momo. 340, Momo 2231. O M720, acende a identificação, desce ao nível 080, chegada a Bonf. 5080 na Bonf, é verdade. Boa tarde. 1077, vento no 50 graus 7 nós, livre decolagem, pista 10. Confirma chamando solo. Sigo 219 no pátio 3. Reporta pronto para o táxi. Autorizado acionamento do SPEC. Gol no 077, decolou 50, controle 1935, bom voo. 1935, bom trabalho, 077. Controle Salvador, boa tarde, o Gono 077 decolou, Dael Leda. Gono 077, contato radar 360, você é Dael. Sim, 077. O 399, Centro Recife, 1251, secundária, 3325, bom voo. 251-3325, obrigado. Puxa, deve ser mandado. 07 autorizado, reporta táxi, gol no 755. E puxa, tratamento, reporta para o táxi, 755. Táxi via parte principal, Indy Alpha. Até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia. O ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado, decimal meia. Boa tarde. Fica bravo, agora 2-18-6. Litoral, o Romeu Oscar Bravo, em missão para o cruzamento da final da 35, e vai coordenar com o solo a aproximação direta para o passo 3. Bravo. Essa é a posta blizada. O gol no 395. Direto Duna, descendo para 3000, o ajuste é 1-0-1-3. Aproximado, Duna, desce para 3000, 1-0-1-3, 1-3-1-3. Web 6720, descida reautorizada até o nível 050, reduz para 250 nós. Salvador, a por gentileza 2231, possibilidade de curva à esquerda para o executor? Aguarde coordenação, 2231. Prato. Alô, Salvador, gol 925, autorização Brasília, 360, informação Quebec. O gol no 925, formação Quebec, confere, autorizado Brasília, nível 360, via Pêsulo 1-7. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, corrigindo, perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após posição Elefa. O controle em 199.35 e aciona 51.15 no transponder. 1.95, autorizado Brasília, 360, apesar do lume 7, decola a pista no zero, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 1.1935, transponder 51.15. Cotejamento correto, portão 5, chama pronto para o SPEC saneamento. Camarão. Possibilidade de liberar a nossa restrição de uma centena, 15 milhas, nós passaríamos lá no 85. 75219 liberado. Muitíssimo obrigado, 75219. O 2231 não conseguimos contato com o centro, chama agora o mesmo na frequência 12545, secundário 12085. 2545 a primária. Da 35, o senhor vai prosseguir então direto para o pátio 3, o Romeu Oscar Bravo. Me chame no solo controlado. Essa mão no solo controlado, Romeu Oscar Bravo. E a parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Aqui é Coquilo, som no meu pé e reporte outra vez Pituaçu. O 6720 reduz para 220. 220, 220. Ok, 01 no pronto cópia. Autorizado Fortaleza, nível 190. Decola da pista 10 em primeira curva à esquerda após a decolagem, no perfil da saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Após prossegue para a posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após direto para Fortaleza em coordenação com controle em 1.19.35 e aciona 5.1.25 no transponder, o Joker 01. Azul 4206, continue a aproximação, aguardando pista livre. 755 autorizado, decolar 1-0, vento 1-5-0 graus 7 nós. Obrigado, decolar 1-0, bom 7. No pátio militar, já está pronto o acionamento? Cliente livre acionamento, reporte para o táxi, o Joker 01. No secundário é 13325. O TAM 3145, boa tarde, informação Quebec, Galeão, autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, quando intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9 decimal 35 e adiciona 5-1-3-2 no transcondo. 3-8-0 autorizado, decolando a pista 1-0, decolando curva direita da El, Leda Bridge, intercepta Pesulo 1-0. 3-1-4-5. Cotejamento correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, portão 3-1-4-5. Camarada. Gol no 755, decolou 00, controle de 935.1. 935, obrigado, bom trabalho. Com 1-7-5. Controle gol 1755, referência. 755, contato radar sobre o 360, saída da EL. 360 da EL, 755. Controle informador, boa tarde, é o TAN 3190, informação chegada. TAN 3190, a identificação, desce ao nível 050, chegada MAD. 050, detector da MAD. Estabilizou. 71395, TUI 118.6. Oi, do meio. Web 6720 descendo para 2000. Esquerda para o localizador, pro A1-45. Pro A1-45, descendo a 2000, está autorizado a final ILS? Positivo, autorizado a final procedimento ILS X-Ray. Uma forma estabilizada, 2-0. Salvador, boa tarde, gol 395. 395, boa tarde, continue a guarda de pista livre. 95. Passo 206, sala 02, direita 1219. Gol no 395, livre pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 8-9. Pouso livre não, 1-0, gol 1-3-9. Realizou. Foi o 4206 azul? Afirma, azul 4206. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte na Juliette. Alfa, informará antes da Juliette, aqui 4206. frisou nessas duas épocas. O Mercedes 20, torre agora 118.6, bom pouso. 18.6, bom. Tente Alfa Vitor Juliette, prova da rotatória, mantendo o 9500 pés com condições visuais. Prova da rotatória, mantendo o 9500 pés com condições visuais. 06, prossiga Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 4-2-0. 5, direita 219. 219. Solo, boa tarde, eu vou 395, livrando. 395, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Zuno 0, vento 1, 40 graus, 79. Livre o posto na 10, é 720. Revendo 45, eu tô com tráfego da Azul, tá ingressando aí pro portão 3 para finalizar, após o tráfego tá livre, chama o táxi. Após o tráfego, chamar a táxi. Foi 9. 395, prossiga. Esse método existente tá tendo aqui na próxima carteira de 18? Não entendi, por exemplo, novamente. Tem conhecimento do incêndio que tá acontecendo aqui na carteira 28? Sim. Ó, torre, ó, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, informe a posição. Estamos a 7 milhas, abandonando 1000 pés para quem não. Ok, sim. Se o senhor prossegue para pouso na 35 ou na 17? 17. Copiado. Repórter sobre o farol Itapuã, aguardando o cruzamento da final da 10. É, tranquilo. 9, autorizado direto conquista. Direto conquista, 3529, muito obrigado. Voo no 755 Recife, 1251, secundária 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Dá 3190, direto Duna, descendo para 2000, ajuste 10 no 3, reposto estabilizado, autorizado final. Positivo, direto Duna, descendo para 2000, ajustado no 0 no 3, livre LS. Está autorizado o cruzamento da final da 10, ok? Se possível, acelere o cruzamento, o Mike Eco Kilo. Kilo acelerando para o cruzamento. No 601, na sua identificação, desce para 4000, ajuste 10 no 3, chegada bom, filho. Como mantém a posição, senhor Juliette, portão previsto 02, estou contando, finalizando o push, após o tráfego, o senhor vai ingressar até o mesmo, ok?